cresce na minha frente. Tanta grana na minha conta igual no Maze Bank. Tô matando o meu tempo com investimento, alvejando meus rival com tiro no fêmur. Gravando mais de mil sons de dezembro a dezembro. Ela sempre tá no tom, a Glock tem talento. Eu joguei mais de 10 carros no estacionamento, fazendo essa merda igual esquema. Se isso traz problema, então eu quero mais problema. Baby, eu te falei umas coisas, mas não tava sóbrio. Só que faz um tempo que eu não fico mais sóbrio. Tudo isso é tão confuso agora, baby. Me lembro do começo que eu tava na rua, eu vivi na trincheira, baby. Mas agora eu tô bem de uma vez, eu tô bem de uma vez, eu tô bem de uma vez, eu tô bem de uma vez. Eu não consigo te Vai, Brandãozinho, mostra que a gente lê.